Saudações, internet! Eu sou o Marcos Mortati, o Govanon, e eu sou do Contra. Olá, internet, eu sou a Laura e eu sou contra falar que eu sou do Contra. Minha opinião é essa. Ah, se eu fosse do Contra, eu não sei de tudo. Tudo bem. Uma coisa é você ser do Contra, tá? Outra coisa é você ser do planeta do bizarro, porque é tudo cascata, corre pra cima. Muita subversão isso, hein? Pô, muita subversão. E esses são os nossos recados. Temos um anúncio. Laura e eu participamos do Costelas e Hidromel. Onde eu esqueci de falar que eu sou do Contra. Pois é. É, aí lá você não fala, aqui você é contra tudo. Tô te entendendo não, hein? Eu sou mulher, não é pra você me entender. É pra você jogar chocolate e se afastar um pouco. Sexismo, né? Olha esse sexismo aí. Pois bem, além de termos participado, né, do Costelas e Hidromel, falamos sobre a jornada do herói. Falamos dos 12 passos pra deixar de ser alcoólatra e virar herói. Foi um papo que rendeu bastante, inclusive. Pô. Eu tenho pena do coitado que vai editar aquilo. Pois bem, ainda bem, não sou eu mesmo e tal. Um abração pro pessoal do Costelas. Estão convidados a voltar aqui. Convidadíssimos a voltar aos nossos estúdios. E quando sai, acho que sai essa semana. Será? Né? Se eu não me engano, sai essa semana. Acho que no mais tardar, na próxima. Então, fiquem ligados, assinem eles, tá? Eu arrisco-me a dizer que é um dos poucos podcasts com conteúdo profundo sobre os assuntos que trata. Mas tu sabe que hoje de tarde eu ouvi um no podcast deles. Sim, eles estão no meu feed. Cara, eles, o pessoal do Meia Lua, eles são uma rede de podcast. Tem o Paperboy, tem o Meia Lua, tem o Costelas e por aí vai. É um pessoal de grande técnica, é um pessoal de grande qualidade, né? Ótima qualidade. O pessoal do Costelas foi super gente boa. O Bertamati veio na semana passada pra falar com a gente sobre os explosivos. Sim, e nós vamos falar sobre mitos com ele, nós, os historiadores do ContraCast. O resto não é nada. Pois bem, e por falar em qualidade, ContraCast News no ar. Eu não caí tanto, era tanta besteira, tanta coisa séria junto que não aguentei. Eu ia. Pois bem. E por enquanto, nossa apresentadora misteriosa se prepara para tomar o seu lugar no ContraCast News. Enquanto ela não vem, eu fico de âncora. Mas eu não vou aparecer, não tenho essa pretensão de aparecer. Mas o ContraCast News está aí, está sendo editado com bastante carinho, notícias bem frescas para vocês. Quem quiser mandar alguma notícia pra gente mostrar no ContraCast News... Se ter algum tipo de roteiro meio bizarro pra gente colocar um Pode mandar. Se a ideia for boa, a gente coloca. Se a ideia for horrível, a gente não vai colocar. Dependendo, se a ideia for horrível, mas for engraçada, talvez a gente vai e coloque. De qualquer forma, a gente vai colocar e vai acreditar vocês. De qualquer forma, você pode mandar. Sendo a ideia boa ou ruim, mas um pouco de senso crítico, né? Não faz mal a ninguém. Você pode mandar a sua ideia por contato ContraCast. O que, que eu estou falando? É ContraCast Contato. ContraCast Contato @gmail.com. É o Alzheimer chegando com toda a força no Govanon. É meio precoce, né? Meio precoce, mas, né? Viver no Rio de Janeiro é estressante, tá estressante demais pra mim. E se vocês quiserem acompanhar as nossas atualizações, podem nos acompanhar em Facebook, Face ContraCast. Exatamente, no Facebook, assine nossa página, até para habilitar o sorteio. Vou repetir, sorteio. Esse não é um concurso cultural. Exatamente, Laura. É ilegal agora. É ilegal e foi posto na ilegalidade por decreto presidencial. Portanto, se você está participando de algum concurso cultural, o Ministério Público está aí para te dar todo o suporte. O prêmio é misterioso. O prêmio ainda é misterioso, mas nós estamos avançando aos poucos. Nós estamos fazendo uma curva menos acentuada, porém sólida. Quem entra não sai. Engraçado. Não cresce assim, meu Deus, e são o estouro da internet, mas é um crescimento sólido. Então, quando chegarmos em 200 curtidas na nossa página do Facebook e coisa que já temos, 200 downloads, aliás, nós já passamos de 380 downloads, algo, assim, algo nesse pé, mas tá quase encostando no quadricentésimo. Eu também sei números ordinais. Quando chegarmos na marca de 200 curtidas no Facebook, nós vamos revelar o prêmio e acionar sorteio. Ou lembrar, sorteio. Ok. Nosso Twitter, @contracash, também tá lá pra você saber de todas as atualizações em tempo real, porque quando o Govanon ou o Pedro ou a Laura dá o enter na atualização, ela, pum, ela já vai automaticamente pra página, a nossa página no Twitter. Ela vai automaticamente pro nosso perfil do Twitter. Então você fica sabendo em tempo real das atualizações e quem sabe uma cretinice ocasional que a gente vai e lance lá pérolas no nome do meu mau humor. Tem o humor duvidoso da Laura, tem o humor cavalheiresco do Pedro e por aí vai. E por último e não menos importante, a nossa própria página. Sim. O contracast.wordpress.com, com o nosso conteúdo literário e atualizações. Pois bem, com isso a gente parte agora para a minha família predileta de Game of Thrones. Os gatos de Westeros. Os leões de Westeros. Não. Tu já viu aqueles vídeos que eles colocam uma caixa perto dos tigres e dos leões e eles entram na caixa? É gato. É. Ah, sim, eu tenho que falar uma coisa. Game of Thrones acaba, né, essa season, né, essa temporada, ela vai acabar no dia 15 de junho. Então, a partir do dia 15 de junho, a gente vai dar uma folga pra Game of Thrones. Vocês vão parar de falar? Não é isso. A gente vai dar uma folga até vir a outra temporada. Não adianta, a gente martelar, né? E como vocês sabem, a gente não fala spoiler dos livros, a gente acompanha a série. Então não adianta continuar falando de Game of Thrones se não tem a série continuando. Exatamente. Em respeito à nossa audiência, às outras famílias, nós chegamos à conclusão que, pra falar delas, a gente teria que obrigatoriamente dar spoiler que não são cobertos pela série, ou seja, spoiler de livro, correto? Então, em respeito ao... Primeiro lugar, em respeito ao final da série e em respeito à nossa audiência, a gente vai dar um break junto com a série. Pra depois, quando a série retornar, aí a gente volta a falar de Game of Thrones, pode até falar com mais ou menos frequência, pode continuar esse esquema de número ímpar, né, em semanas ímpares, a gente falar das outras famílias, das outras instituições de Westeros. Então fique agora com os leões de Westeros, a família mais poderosa. Deixa eu parar de puxar o saco e vamos adiante. And who are you? Proud Lord said that I must bow so low. Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. And a coat of gold or a coat of red, a lion still has claws, and mine alone. Sharp, my lord, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke, that Lord of Castamere. But now the rains weep o'er his hall, with no one there to hear. Now the rains weep o'er his heart, and not a soul to hear. Saudações, internet. Agora, em caráter definitivo, vamos falar sobre a família Lannister. Eu sou o Marcos Mortati, o Govanon, e eu sou do Contra. Eu sou o Pedro e eu vou pausar minha introdução aqui rapidinho. Como assim você dá prioridade para os Lannisters e não para se apresentar? Olha, eu sei, eu vou estar muito suspeito nesse podcast, eu vou estar muito suspeito nesse programa, é algo que eu tenho esperado há semanas, dá um desconto. Aqui é a Laura, eu sou do Contra, e Marcos dobrou seu joelho à casa Lannister. Marcos é a favor. Eu sou a favor. Eu digo, eu seria um Clegane. Se eu fosse um Clegane, eu também dobraria pros Lannisters. Vocês não viram a felicidade da criança aqui quando a montanha ganhou o duelo? Chegou tudo animado. Me deu uma certa. Caraca! Me deu um certo contentamento. Eu arrisco a dizer que eu tenho um tio-avô, eu acho que já tá morto, que tinha um kennel. Me contaram já uma vez, assim, um almoço de família, que nós temos um tio-avô que tinha um kennel lá em São Carlos, se eu não me engano, no interior de São Paulo. São Carlos, hein? São Carlos. Boa e velha. Boa e velha, São Carlos. São Carlos. São Charles. São Charles. Qual seria o título do seu tio-avô? Meu tio-avô? Tio-avô. Lorde tio-avô. Lorde tio-avô. Embora minha família não seja lá violenta e tal, mas por conta desse esquema do Canyon, né? É o que mais se aproxima, né, dos Clegane. Gente, como eu falei na leitura, né? De recados e tal, a gente vai dar uma pausa. Esse é o último capítulo da série, né? Dia 15 de junho. E vai ser o último capítulo nosso também nessa temporada. Quando o Game of Thrones voltar, a gente vai voltar a falar de Game of Thrones, pra não ficar martelando no mesmo assunto e tal. Então, se você ainda não terminou de ver a quarta temporada, por sinal, vai ao ar em 10 minutos, enquanto a gente está gravando. Isso, vamos datar mais uma vez o nosso... Vamos datar, né? Sempre datando. Então, se você não terminou de ver a quarta temporada, não ouça esse negócio aqui, tá? Não ouça essa... bodega, pois vai ver o último episódio da quarta temporada. Eu, como eu não me importo com spoiler, eu vou ver. Provavelmente eu ainda vou ver na reprise, né? Reprise. Aspas. Você reprise. E depois eu solto no Twitter algum comentário, alguma coisa assim. A gente comenta rapidinho com vocês no final. A gente pode dividir, né, essa pauta em dois períodos distintos, né? Que era pré-Tywin. O fodão. Sim. Tywin Deus. E a era pós-Tywin. Tywin. A era pós-Tywin que botou ordem na casa. Não, mas ele é foda assim mesmo? É. Olha, eu... Ele é foda assim mesmo. Mantendo as devidas proporções, eu costumo compará-lo ao Michael Corleone. Não ao Papai Corleone, não. Não ao Vito, não. O Vito era mais afável e tal. Eu costumo... Pra dizer melhor, eu costumo compará-lo ao Rei Eduardo da Inglaterra. O Longshanks. Eu costumo... compará-lo ao Eduardo Longshanks. Por quê? Vamos lá. Matou o amante do filho, né? O Longshanks. O amante? Não sei se é romantizado, se foi assim mesmo. Até mesmo como historiador, é difícil dizer se o fato foi assim mesmo. Pra quem viu o filme do William Wallace, que é um dos filmes que contém mais erros históricos na história... Na verdade, nós, historiadores, nós temos o jogo de ver quem encontra mais erros históricos de um filme. Mais fácil contar os acertos de Coração mas Valente. Mas não tem graça o jogo daí. A NASA tem um jogo parecido, né? Quando entra uma equipe de trabalhadores novos, né? Eles assistem um filme, se eu não me engano, A Galáxia do Terror, e eles têm que contar o número de erros científicos ali. Quem tiver mais erros ganha um aumentozinho, sei lá, 5%. Olha aí. E, assim, voltando ao Eduardo Longshanks, né? Ele era um rei extremamente duro, que participou de uma guerra civil, né? Na rebelião da Escócia, né? Na época do William Wallace, certo? E semelhança física mesmo, o Longshanks e o Charles Dance. Charles Dance, ele, engraçado, eu consigo ver o Charles Dance no papel do Eduardo Longshanks, no Coração Valente. Eu até consigo ver, né? Ambos têm um porte, ambos eram reis guerreiros, né? Ambos eram reis guerreiros, eles não eram cruzados. O discurso muito parecido, né? O discurso bastante parecido com o Longshanks dentro do filme. Agora, vocês devem perdoar não Game of Thrones. Vocês devem perdoar o filme Coração Valente, né? Porque contém muitos erros históricos. muitos mesmo. Mesmo assim, é um dos filmes mais épicos da história. Não, sem dúvida. Não, vamos parar de falar de Coração Valente, por favor? Pois é. Senão acaba entristecendo, né? Então, dentro da era pré-Pyle, né, a gente tem vários sub-eras. E uma das maiores delas é a pré-Invasão Wanda. Aí a gente vai ver a história da Casa Lannister, a fundação dela. Por exemplo, a imagem padrão do Lannister é alto, cabelo loiro, bonito, sedoso, né? Como diria o Marcos. Sedoso. Eles são uma das mais antigas casas de Westeros, né? Eles têm origem nos primeiros homens, quem diria, mas... Quando chegou a invasão Wanda, houve grande assimilação, tanto que mudaram de religião, mudaram de costume, do caralho. As palavras deles são ouçam-me rugir, né, uma referência ao próprio selo. Uhum. A cota de armas é um leão dourado em campo carmesim. Não é vermelho, veja bem, não é vermelho, é carmesim. É, porque tem o vermelho, o carmesim e o grená. O carmesim é um vermelho bem escuro, bem forte. Sim. O vermelho é de sangue, lembra? Carmesim. Lembra sangue. Então, historicamente, o título de Senhor do Rochedo Casterly é para os Lannisters. E eles também são senhores supremos das terras ocidentais. Ou seja, vou fazer uma analogia. O Rochedo Casterly e o Winterfell estão assim... Vamos refazer a proporção. Rochedo Casterly está para as terras ocidentais, assim como o Winterfell está para o norte. Sim, é a capital. É a capital daquele sub-reino ali, isso, dentro do grande reino de Westeros. Agora, é uma fortaleza gigante? É um castelão? É um castelo, não é uma fortaleza, é um castelo. É bem bonito até as renderizações artísticas que eu já vi, são bem bonitas. Né? Legal. É uma base, assim, com uns poucos andares, dois ou três, e tem uma torre alta principal, como as outras torres. Sim, é um castelo austero, né? Um castelo austero, bem no rochedo mesmo, uhum, né? Tanto que pulava-se do próprio castelo e mergulhava na água. É uma atividade de final de semana. Oi, vamos aqui, né? Ou seja, né? Se o filho do Ned Stark pegasse o casal Lannister incestuoso na torre, e se isso acontecesse em Rochedo Castro, ele estaria andando ainda. Sim, ele estaria na água. Quer dizer... Não se sabe, né? Pela altura, não é. É, né? Impacto na água não é pouca merda, não. É. Se eu, pulando de 1 metro de altura, caindo de barriga na piscina, já morro de dor, né? Que vem aquele pá! Chama. Se ela te dá na alma... É horrível aquela dor. Então, a casa foi fundada por Lan, o Esperto, que é uma figura histórica da Era dos Heróis. Agora, uma dúvida, Lan era mulher? Porque eu ouço dizer que a casa Lannister é uma casa feminina, fundada por uma mulher. É Lan a Esperta ou Lan o Esperto? O Esperto. Ok. Esperto. Isso é revisionismo nazi feminista, hein? Ah, tá. Deve ser feminino. Deve nem falar isso por causa dos cabelos extremamente sedosos dos Lannisters. Não, mas engraçado, eu já ouvi, claro, fonte errada, né? Eu já ouvi em algum lugar que a casa teria sido fundada por uma mulher. Não, então não procede. Ou espera. Não procede. Impúlgido. Agora, na versão em inglês, é The Witch? Witch? Witch. W-I-T. Witch é de rápido de pensamento. Witch. Ah, Witch. W-I-T. Witch. W-I-T. Ou The Smart. The Clever. É verdade. Tá. Aqui também esperto. É um herói. Manda Clever. É um homem, assim. Acabei de conferir aqui na Wiki of Ice and Fire só para garantir. É um homem, sim. É um homem, sim. Ok. Ok, né? Então, ele foi uma figura histórica. Assim como o Branco Construtor e Simeon Olhos de Estrela, que era um herói muito bonito, né? Olhos de Estrela. Olhos de Estrela. Azul profundo. Ele chegou no Rochedo Casterly e falou: olá, Casa Casterly, que na época eram os senhores do Rochedo Casterly. A Casa Casterly mandava no Rochedo Casterly. Veja bem. Ou seja, era uma... Rochedo Casterly e tal. Agora, era uma casa anterior, né? Aos Lannister, ok. Muito antiga. Então ele chegou lá e, através da sua cleverness, né, conseguiu convencer o senhor Casterly a lhe dar o castelo, as terras, o título, o governo e direitos. Eu quero saber o que foi que ele disse. Eu também quero saber, né? não diz, perdeu-se com o tempo, não sei. Acho que o George Martin não conseguiu pensar ainda em algo tão esperto. Cara, que estranho, bem, ele chegou e no papo levou. No papo. Bem. Então, os Lannisters descendem de um ladino, o personagem mais odiado pelos mestres de RPG. É bem um ladino, é um cara, é um político brasileiro, entendeu? Não, é que eu não sei se vocês sabem, mas existem três tipos de ladinos. Existem os ladinos ladrões, existem os ladinos risadinha, e existem os meus ladinos favoritos, que são os diplomáticos, que são aqueles que usam da esperteza e das mentiras pra conseguir tudo. Alguma coisa acerca das minas de ouro, tipo, eu sei onde é que tem, eu sei onde é que... Eu tô tentando aqui imaginar o que é que pode ter sido, sabe? É. Estranho, não? Estranho, não? É estranho, mas o cara conseguiu. Palmas pra ele. Mérito dele, né? Não é a gente que vai ficar aqui questionando, né? Então, ele fundou a casa Lannister, né? Lannister descende de Lan. Claro, o nome, assim, morfologicamente falando, Lan, de origem a Lannister. Uhum. E a coisa vem, os tempos passam, né? Aquele rochedo não é erudido pela água, não sei como. Continua lá. A casa Lannister enriquece muito com as minas de ouro do próprio rochedo e também das terras ocidentais como um todo. Uhum. E cria um Lannisport, uma cidadezinha que fica... Cidadezinha não, uma grande cidade que fica mais ou menos meia hora de cavalgada do rochedo. O rochedo seria a sede administrativa e o Lannisport o centro comercial, é isso? Centro comercial, exatamente. Muito bem. Só que são duas senhorias diferentes. Certo. Duas senhorias. Então, quem é que vai ser o senhor de Lannisport? Agora que a gente tem um porto, uma cidade aqui. Quem é que vai ser o senhor dessa merda? A gente vai dar pra alguém? Não, porra nenhuma, né? Oi, irmãozinho mais novo aqui, ó. Sim. Toma aí, é seu. Não me enche o saco mais tarde, entendeu? É que nem aquele velho truque de fazer o irmão mais novo virar padre, ou então dar um fortezinho pra ele, então. Uhum. É equivalente. Os leões do rochedo, né, eles têm direito sobre o porto, e os leões do porto não têm direito sobre o rochedo. Justo. É sentido? Conveniente. É sentido. É muito conveniente, né? É. Pontinha pra se ver, é isso. Ah, quando você pode, pode. Cara, é como Gibraltar, que está em território espanhol e é inglês. É um território inglês. É um enclave inglês. Até hoje? Até hoje. Até hoje? Gibraltar é uma base da marinha, da Real Marinha inglesa. E lá eles compram coisas com libras? Tudo. Funciona tudo com inglês. É um território inglês. Ah, então é a mesma coisa que as Ilhas Falkland. Sim. É. Que nenhum argentino nos ouça, né? Deixa eles se divertirem com o jogo deles, que por sinal está muito bem. Então, além disso, tem aquela coisa, né, das lâminas valerianas, que muita casa importante tem uma lâmina valeriana. Eu já vi gente se perguntando por que os Lannisters derreteram a dos Stark pra ter espadas valerianas. Já se perguntaram isso? Eles não tinham armas ancestrais, é isso? Armas ancestrais tinham, mas foram perdidas. Fugido brilhante, era uma espada de aço valeriana, né? Foi perdido durante o reinado do rei Tommen II, que morreu numa expedição pra Valíria, né? Oh, por que não? Vou pra Valíria, vou levar minha espada de aço valeriana, vou perdê-la e morrer junto. Peraí, mas então uma dúvida minha. A Valíria, terra ancestral do Targaryen. Certo. Perfeito. A Valíria não sofreu um cataclismo que provocou a migração do Targaryen? Sim, 400 anos antes da série. Ok. Isso foi muito antes do cataclismo, da perdição de Valíria. Perfeito. Então Valíria era uma terra, ilídica para eles. Era, como é que eu vou dizer, era o primeiro mundo hiperdesenvolvido, sabe? Era o centro da civilização. Era Valíria, sabe? Eles têm dragões, eles têm tecnologia, eles são tecnologia. Calma, muito, cara, muita calma, que isso é muito perigoso. Falar assim. Eles não tinham celulares, né? Não, mas não era assim, espada na mão e arma laser na outra, não, né? Não. Era um tipo, eles sabiam fazer rotação de campos, alguma coisa assim, né? É. Ah, bom. Rotação de campo. É, sabia que tinha que ter uma latrina longe da plantação. Ok, tá bom. Eram mais civilizados e educados, né? Como se fosse o Império Bizantino, por exemplo, a Europa feudal estava para o Império Bizantino como Westeros está para a Valíria ancestral. Exato. É como se fosse, então, o Império Bizantino que guardava tecnologias e cultura mais avançadas que foram, aspas, esquecidas durante a Idade Média. Exatamente. Por exemplo, às vezes o cara ia para Constantinopla para tomar um banho quente. Porra, né? Diga isso. Não, assim, é uma hipérbole, né? Eu não posso deixar de imaginar que tomar banho na Idade Média devia ser um ritual, né? Eu tô vendo Vikings. Porque tipo... Arriscado a dar um spoiler aqui do Contracast, eu tô assistindo assiduamente Vikings. E o rei de Wessex, ele costuma tomar banhos quentes, sabe? Ele tem uma coisa, um banho quente que ele gosta da parada. Porque sobraram também muitas construções romanas ali, em Wessex e tal. Ah, é o sul da Inglaterra, né? É que o maior problema do banho na Idade Média era o... Era a falta dele. Também, era o pecado com o corpo. Então, durante a Idade Média, quase todo o período moderno, era muito comum as pessoas tomarem banho com camisola, porque tocar no próprio corpo era visto como um pecado. Olha aí. Nojo. Quando eu descobri que Pedro I ficou mais de um ano sem tomar um banho no Brasil. No Brasil? Eu na verdade, o ser humano evoluiu muito, hein? Peraí, não foi Dom João VI, não? Foi Dom João VI? Acho que foi Dom João VI. Eu sei que a digníssima esposa do Dom João VI, Carlota Joaquina, foi a primeira mulher branca a tomar banho nas águas do Rio de Janeiro, porque até então só os indígenas tinham feito. Pois tomar é, banho porque tomar banho no Rio de Janeiro é um hábito de coragem, sabe? Na água do Rio de Janeiro? Em água, acho que... Mas enfim, não vamos nos encaminhar pra política, né? A Casa Lunes até prosperou por muitos e muitos anos, até que chega a invasão anda, né? Trazendo uma nova fé, trazendo uma nova metalurgia, né? Porque até então usava-se bronze, eles chegam com aço e as pessoas ficam, meu Deus, o que tá acontecendo? Olha só isso. Peraí, mas então não teve idade do ferro, assim, do bronze pro aço? Não, assim, pra fazer bronze também faz-se ferro, né? Não, porque por uma linha, vamos colocar assim, Roma, que os soldados usavam, não era bem aço. O aço é só no finzinho, já Império Romano. Na República Romana, as espadas e utensílios eram de ferro. Sim. Bom, ferro, ponto. Depois que foram dando a têmpera ao ferro pra virar aço. Isso, já Império Romano, fim da República, né? Uhum. E o Westeros, o que? Ele pulou do bronze já pro aço? Não, ou ele não teve uma idade do ferro? Quando você tem a técnica de produzir bronze, você também tem a técnica de produzir ferro. Porque o ponto de fusão do ferro é mais alto que o do bronze, então você precisa de recipientes de ferro para fazer bronze. É, você tinha fazer cadinhos de... Cadinhos eu sempre de achei, ferro. Eu sempre achei que os cadinhos e formas eram de argila e de adobe, né? Tem essa técnica também de argila, algumas cerâmicas, mas... Eu achava que era de cerâmica e adobe. Pelo que eu entendi dos livros, né? Ferro e bronze andavam pau a pau. Certo. Aí chegam os ângulos com a fé dos sete, com aço, e avassalam o sul de Westeros, né? Tanto que só sobrou o primeiro homem no norte. Uhum. Mas quase só sobraram. Algumas famílias no sul eram de primeiros homens ainda. E os Lannister acomodam essa fé nova, esse modo de vida novo muito bem. A partir daí eles começam a ter Sors, né? Uhum. Porque um Sor, ele é obrigatoriamente... Um Lorde, né? Ele é um Lorde, não, né? Um adorador dos sete. Ah, sim, é verdade. Um Sor não precisa ser nascido nobre, tanto que tem... Ele pode ser indicado como... Ele pode ser indicado por um cavaleiro. Nomeado, é nomeado. Armado, né? Que eles chamam ungido. Então, ungido, é? Mas pra você ser um Sor, você precisa, sim, adorar os sete. Tanto é por causa disso que no norte tem poucos Sors. É, exatamente por causa disso. Olha aí, muito bem, Laura. Mentiria. Muito bem. Eu ouvi o Contracast da Casa Stark. Muito bem. Fez o dever de casa. Fazendo a pesquisa, dever de casa. Muito bem. Então, depois da invasão ângulo, as coisas vão se encaminhar para a Casa Lannister se tornar mais rica dos Sete Reinos. Sete Reinos não, do Continente, né? Porque na época não eram Sete Reinos unificados. Pois bem, e quando ele se ajoelhar? Batalha do Campo do Fogo, né, Laura? Então, o rei Loren I, o último rei do Rochedo, ele se aliou ao rei Mern, nono da Casa Garner, quando o Aegon Conquistador chegou às Terras Ocidentais. Nessa união deles, criou a Hoste dos Oito Reis, que somava 55 mil homens, sendo que 5 mil eram cavaleiros. É uma força considerável. Muito considerável. Pena, né? Esquece dos lança-chamas voadores. É, se tipo, não tivesse os três lança-chamas voadores, seria tudo bem, porque a efetividade da hoste foi muito superior aos 10 mil homens da tropa Targaryen. Uhum. E entenda-se, os Targaryen desembarcaram com 1.500 homens. Esses 10 mil eram mercenários, eram recrutados na hora. Soldados de terras conquistadas, né, também. Sim, que não estão querendo lutar. Uhum. Então, 1.500 carregadores de mala e 8,5 mil mercenários. Ou seja, vieram muito, muito poucos valirianos mesmo, né, na acepção Sim. da palavra. Sim. 1.500 é um número bem pequeno, né? Bem pequeno. Se você, por exemplo, pensar em termos de continente, né? Bem pouco. Eu não sei vocês, mas se aparecer um cara de cabelo branco, olho violeta com duas irmãs e três dragões, eu vou me ajoelhar e falar, não, me mate! Vamos lá, mas veja bem. Então os valerianos acabaram, foram extintos com o cataclismo. Em sua grande parte, sim. Até porque eram 40 famílias do sangue do dragão. Só sobrou uma. Ok. Né? Então... Se continuar desse jeito, não sobra nenhum. Assim esperamos. Mas vamos lá. Polêmica! Todo mundo gosta dos Starks e dos Targaryens. Menos o Guvanum. O Guvanum gosta dos Lannisters. Eu gosto dos Lannisters. Já pronto, falei. Então, lá. Então, acho que destroçou os 10 mil homens, né? Destroçou o Balerion, Vhagar e Meraxes, montados por Aegon e suas irmãs. Queimou completamente a planície. Matou. A Oeste destroçou os 10 mil homens. E aí, no pânico, soltam os dragões, é isso? Tipo, deve ter sido, porque eu não sei se destroçou os 10 mil homens a Oeste, mas a confiabilidade foi muito baixa mesmo. Porque se pensar nos números. Então, eu deve ter pensado. Veja bem. Minhas irmãs vão pegar os nossos bichinhos. Veja bem, ele também não podia banar. Analisar o uso do dragão, né? Porque se ele usasse toda hora, alguém ia ter a ideia de usar uma balista, alguma coisa e matar um dragão desse. O dragão, ele tem que ser mais uma arma de intimidação do que, verdade. Do que uma arma, de fato. Né? Tem que falar, ó, dragão, meu filho, cuidado. Provavelmente o número muito superior, 55 mil homens, deve ter realmente forçado eles a fazer isso. Uhum. E pra quem não sabe, um cavaleiro é muito eficiente, porque cavalo é um negócio assustador. Todo mundo lembra de quando os cavaleiros de Rohan chegaram pra batalha. Não, sem dúvida. O problema é algo mais aterrorizante, que são não um dragão, mas três dragões. Né? Em nome de deuses, né? Valerion, Vhagar e Meraxes. Montados por semi-albinos. Semi-albinos? Semi-albinos, né? Deve ser algo brabo de se ver, né? Sim. Os dragões mataram Rhaemar Nono e todos seus herdeiros homens. E 20 mil soldados foram mortos. E eles fizeram uma retirada tão desorganizada que não deu tempo pro rei Loren primeiro fugir. Sendo que ele foi capturado e se ajoelhou diante de Aegon. Certo, mas vamos lá. A planície hoje. A planície hoje é só uma planície. Só cresce uma planície. Coisa? Ficou estéreo? Não, não ficou estéreo não. Cresce coisas, ok. Houve só um incêndio na planície. Sim, ela fica ali na fronteira entre a Campina e as terras ocidentais. Mas virou um arco, né? Virou um arco, né? A planície do fogo. É o Campo do Fogo. Campo do Fogo. Bem, a casa fogo. Lannister, né? O patriarca se ajoelhou. Sim, como se ajoelhou, aí Aegon concedeu o título de Senhor do Rocheiro Cartley e Senhor Supremo das Terras Ocidentais e Guardião do Oeste. Então aí criou-se, né? Antes do antigo rei do Rochedo. Foi meramente... Era um processo que era padronizado para as outras casas, né? Vamos colocar assim. Foi padronizado. Você era um rei, agora você é um senhor. Pois bem, até porque ele precisava, né? Ele não... precisava. E ainda mais, vamos supor que na Valíria não tivesse tanto conhecimento sobre contabilidade, né? Porque a caixa forte de Westeros são as terras ocidentais. Então precisava de gente... Pra continuar fazendo aquele ouro fluir, né? E por que não os antigos donos? E sem falar que a verdade é o seguinte, que se você vai construir um reino, não interessa se você é o rei. Se não tem ninguém pra comprar, te representar em certos pontos, você não vai conseguir manter o reino unido. Então ficou eles porque o Loren se ajoelhou. Porque se o Loren não tivesse se ajoelhado, tivesse dito não, me ajoelho, foda-se, ia lá o Balerion, um Dracarys, vira uma tocha e pega outro, pega o segundo em comando, Se não fosse os Lannisters, teria sido outra pessoa. Pois bem. Dança dos Dragões, como os Lannisters se envolveram, né? A Dança dos Dragões, vale a pena lembrar que não é o quinto livro, tá? Não tem spoiler aqui. Ah, sim, não tem spoiler, não é o quinto livro, é somente um nome para uma movimentação. Foi uma guerra civil. Ouviu isso, motoqueiro? Sim, motoqueiro, né? Vamos lá. O rei Viserys primeiro morreu, então houve uma briga entre os seus dois varões, né? Eles eram gêmeos? Não, né? É porque a mulher era a mais velha, uhum. A que viria a ser Rhaenyra I era a mais velha, mas ela era uma mulher. Então, é, Aegon II. Por certo, né? Por direito, quem viria a ser rei seria o Aegon II. É, e Rhaenyra I formaram o Partido Verde, não esse do Gabeira. Não, Aegon II, ele criou, né? Ele formou o Partido Verde. Sim, o Rio de Gabeira. Rhaenyra I formou o Partido Negro. Certo. Posto isso, durante o reinado de Viserys I, né, o Sir Tyland Lannister, ele era o mestre dos navios. Olha que cargo maneiro. Mestre dos navios. Eu não vejo isso no Pequeno Conselho. Mas tá lá. Tá lá? O mestre dos navios, o mestre das leis, o mestre da moeda. Mestre do espionagem. Mestre do exército, né? Mestre dos segredos e mestre das leis. Pois bem, mestre dos navios. Nada mais justo, né, do que o Tyland Lannister. E ele era membro do Pequeno Conselho. E sempre apoiou, né, qualquer coisa que levasse à ascensão do Aegon II. Ele já tinha tomado a posição dele lá. No começo da dança, né, da Dança dos Dragões, o Tyland, ele já tinha outro cargo, mestre de moeda, certo? Certo. Ou seja, ele rodava nos carros, né? É, acho que ele rodava nos carros. Rodava, né? É, moeda também, né? Ok. É, tão... Como é que eu vou dizer? Encaixável. O lugartenente dele, né, era o Jason Lannister, que era senhor do Rochedo Caster. Ou seja, um representante no Conselho Pequeno e o Patriarca Lannister no Rochedo Caster. E a Guerra Civil, ela estourou, ela eclodiu. O Tyland dividiu os cofres do rei Aegon II em quatro partes. No começo da guerra, quem virou rei mesmo era o Aegon II e a rebelde era a Rhaenyra I. Ou seja, quem queria usurpar, né? Vamos colocar assim. Uhum. Vamos lá. Um quarto foi pro Banco de Ferro de Braavos, certo? Vai que dá merda. Tá aqui uma poupancinha, certo? Por acaso do... Vamos supor que houvesse saque, né? Alguma coisa assim, a Rhaenyra entrasse e tal. Afinal, cada um devia ter um dragão à sua disposição, certo? Foram vários dragões. Ah, foram vários dragões. Vários. Foi nessa guerra que acabaram os dragões? O que só piora as coisas, né? Não, os dragões acabaram em não, mas... Eles foram envelhecendo e morrendo, né? Não, aí tinham dragões novos, que não participaram da conquista. Se não me engano, mais de 30 dragões estavam envolvidos aí. Vamos lá. Um outro quarto foi pro Rochedo diretamente, por que não? É, né? Guarda aí. E não. Outra parte. Peraí, estão em duas partes. Uma foi pro Banco de Braavos, a outra foi pro Rochedo Casterly. Um terceiro quarto foi para Vila Velha. Sim, que é um porto muito importante no sul. Né? Caso aconteça alguma coisa terrível, manda esse dinheiro para algum lugar. E a última parte foi usada pelo Partido Verde para subornos e contratação de tropas auxiliares. Leis. Peraí. Por que Partido Verde e Partido Negro? É porque o emblema pessoal da Rhaenyra era um fundo preto e um dragão vermelho. Ou melhor, era o contrário. Era um dragão preto e um fundo vermelho. Certo. O Aegon, provavelmente algo ligado à cor verde. Sim, era um dragão verde no fundo dourado. Você, certo. Todos os dragões cuspiam fogo, ponto. Não tinha essa coisa de subespécie de Dungeons & Dragons, ok? Quando a gente fala... Atenção, repetistas. Quando a gente fala dragão verde, ele cospe fogo. Ele só é pintado de verde. Uhum. Vamos lá. É como se fossem as nossas etnias. Todo mundo tem cor de pele diferente, mas todo mundo sangra vermelho. Pois bem, olha que bonito. Que poético. Poético. Gostei. Vamos lá. Porto Real caiu. O Tyland foi torturado pra tentar recuperar onde estão os fundos, né? Onde tá a grana, onde tá o ouro, né? Uhum. E acabou sendo morto. Aliás, o Lannister pra entregar o dinheiro é difícil, né? A não ser quando esteja pagando alguma coisa. É, né? A menos que ele tenha uma dívida. Certo. E esse dinheiro, o que que aconteceu? Se espalhou, né? Foi, ficou espalhado. O Lannister não entregou onde estava. Agora, esse dinheiro, o dinheiro Lannister, aliás, esse dinheiro da família Targaryen, ok, tá uma parte depositada em Braavos. Até hoje. Não. É porque quando o Porto Real caiu, a Rhaenyra primeira ficou lá, né, não sei o quê. Até que teve a praga da primavera, ela morreu. E o filho dela, Aegon III, assinou o trono para instalar a paz geral no reino. E aí ele sacou o dinheiro. E aí todo o dinheiro foi recuperado, exceto a parte que foi para o Rochedo. Por que não? E a parte que foi para os mercenários, né? Ah, é. Essa parte também não. Pelo menos metade ele trouxe de volta, né? Para os cofres de Kingsland. Com isso, né? Tendo isso, a gente sempre vê que o Lannister, ele sabe lidar muito bem com recursos. Ele sabe lidar muito bem. Engraçado, eu vejo o Tyland como uma exceção, né? Que morreu e não entregou nada. Foi torturado. respeitado e tal, né? É uma pessoa mais honrosa do que o Lannister médio. Eu diria que é um funcionário exemplar. É. Com isso, a gente passa para um outro grande capítulo, né? Que é da história Lannister, que são as rebeliões Blackfyre. Os Blackfyre são a casa dos... Como é que é mesmo? Os filhos não legítimos dos Targaryens, né? Laura, você está vendo Game of Thrones e lendo os livros sem nos falar? Não, eu juro. Me irrita o jeito que o Martin escreve, tudo bem, ele é genial. Só que o modo que ele escreve me dá dor de cabeça e faz meu nariz sangrar. Então, como diabos você sabe o que é a casa Blackfyre? Porque você acertou. Eu tenho muitos amigos que gostam de... Eu tenho informante. Não, peraí, por favor, edite isso. Eu tenho muitos informantes, Pedro. Olha só, sim, os bastardos. No final do reinado do Daerion I, que foi o rei que veio antes do Viserys I, que morreu e deu origem à Dança dos Dragões, ele, no leite morte, falou: olha, todos os bastardos Targaryen estão legitimados. Oh. Porra, deu merda, né? Preciso dizer que deu merda. Ele falou: agora que eu vou embora, tá aí. Lidem com isso. Ele falou: tá todo mundo legitimado. E morreu. Esses bastardos não foram aceitos pelos Targaryen, foram renegados sumariamente. Cara, claro que não. Eu posso te dizer dois motivos por que você nunca legitima um filho bastardo teu assim do nada. Número 1. Os teus filhos legítimos vão ficar putos porque eles são... Vai falar isso pros bolos. Dois, eles vão pegar toda a minha herança. Vai falar isso pros Bolton lá, que acabou de reconhecer um filho. Snow também, né? Era um Snow. Então, todos eles foram renegados pelos Targaryen e estão falando: olha, gente, estamos aqui, todo mundo é o mesmo sangue, vamos fundar uma casa. Fundaram a casa Blackfyre, que se mudou para as Marcas de Dorne, se não me engano. Ou Dorne ou as Marcas, agora não me lembro exatamente. Uhum. E dois reinos depois, quando o Aegon III ascendeu ao trono, depois da Dança dos Dragões, ele morreu. Veio o Jaehaerys I, se não me engano. Quem? Jaehaerys I. Ok. Vamos combinar aqui sem trocadilhos? Vamos. Vamos combinar? Jaehaerys. Por que trocadilho Jaehaerys I? Jaehaerys? Não, para, por favor. Para, Pedro. Vamos combinar aqui sem trocadilhos. Jaehaerys. Quer que eu escreva? Jaehaerys. Ok. Jaehaerys, qual o problema? Cara, não puxa meu humor duvidoso, pelo amor de Deus. É, vamos lá. Você quer mesmo? Diarreia? Diarreres. Eu tava pensando nisso, mas não queria que fosse. Eu juro, não queria que fosse isso, cara. Vocês já repararam aqui, agora falando em nomes, já repararam que todo patriarca Lannister é Ty? Menos o Jaime. Tywin, Tyrion. Tywin, Tyrion. Todo Lannister que importa pra história, de fato, é Ty, né? É Ty. Já reparou? Caralho. Então. Pô, que eu fugi do assunto foda. Então. Acontece lá a rebelião Blackfyre porque eles queriam ser legitimados por duas gerações, não foram legitimados. Levaram uma tropa dornense, né? E bastardos dornenses também. Entre eles, Sor Kentin Bol. Não me pergunte onde é que vem o nome Bol, porque eu não sei. Não existe uma casa Bol. Não tem nenhum reino que dê Bol ao nome de bastardo. Mas pode ser um militar. Verdade, pode ser um comum. Cavaleiro, um militar só. Okay. Tipo, um cavaleiro sem terra. Ah. Por exemplo, eu tenho a impressão que a... A mulherona lá, a mulher macho. A Brienne, ela é Sor, né? Não é só. Ela não foi nomeada quando ganhou o torneio e tal? Não, foi. Ela tem o direito de ganhar uma armadura, uma coisa assim, mas ela não é só, não. Mas ela não virou Knight do... Ah, não. Ela virou um cavaleiro. Ela não foi ungida. Do guerreiro. Ah, cavaleiro não é só. É, não. Só é um cavaleiro ungido sobre a luz dos sete. Sob a luz dos sete. Tá. Então os... ok. E uma coisa que tu esquece, Lohan, é que não eram só os nobres que tinham sobrenome. A maioria dos sobrenomes que surgiram são das funções que os nobres tinham. Mortati vem do teu sobrenome. Os Goldbergs eram origens. Sim, sem dúvida. Não, porque, veja bem, o Knight... Vamos lá. Um cavaleiro, ele é um lorde. Assim, em termos de Europa Central. Ele é um lorde. Sim. Um barão, ele também é lorde. Ou seja, um cavaleiro, mesmo que sem terras, ele tem o mesmo nível hierárquico que um barão. Pra falar a verdade, um cavaleiro, ele tem o mesmo nível hierárquico que um baronete. É um título muito mais raro. O que é um baronete? Um baronete, ele é menos que um barão. Ele é um... Vamos colocar aqui... Na verdade, um barão que tem tão poucas... Por exemplo, é um barão que tem uma propriedade rural apenas. E que não tem uma sede num castelo. Tá entendendo? Ah, tá. Ele não tem uma sede, ele é um barão pobre. Entendi, sabe? Pobre entre aspas. Entre aspas. É que nem, por exemplo, o título de arquiduque, se eu não me engano. Ele é arquiduque, ele é somente por ser parente do rei. Geralmente é um dos filhos mais novos do rei. Sim, arquiduque. Normalmente é irmão do rei. É... Ele tem um título hierárquico de duque, mas ele... Leva o nome, leva o título de arquiduque. Arquiduque Francisco Ferdinando. Não confundir, por exemplo, com o visconde. O visconde, ele é nomeado por um conde. Ele é algo entre o conde e o barão, se eu não me engano. É marquês? Não, o marquês. Não, é o marquês, ele é um conde de terras fronteiriças. Ah, ele que marca a fronteira. Ah, por isso que é as marcas. As marcas. Um condado que fica na fronteira. Por isso que eu não entendo por que Marquesa de Santos. Não cabe na minha cabeça por que tem uma Marquesa de Santos. Ela é que diferente do mar, é isso? Então, a marca, ela é um condado, ela é um feudo que fica na fronteira. Por faz exemplo, sentido. Se eu não me engano, um daqueles reinos cruzados era uma marca, se eu não me engano. Agora eu não sei se é São João d'Acre, eu não sei dizer. Eu não a sei marca dizer. De São João d'Acre, é isso mesmo. É isso mesmo, em Israel, não? Sim, sim. É isso não, acho que é Jordânia hoje. Hoje em dia é Jordânia. Não me vem muita cabeça. Agora, por exemplo, tem marqueses na França entre o na Savoia. Na Savoia, Marquês de Savoia. Você pode ver que a Savoia é uma terra fronteiriça. Ah, olha só. Então, por exemplo, a Inglaterra não tem marqueses. Não tem fronteira. Sem fronteira, né? Então, rebelião Blackfyre. As tropas Blackfyre sobem Stormy em direção à capital e não se contentam em parar, em cercar Porto Real. Elas sobem mais ainda e chegam no Rochedo do Cárcere. Uhum. Sorkentin Ball derrota as tropas Lannister em Lannisport, uhum, só pra perder um ataque noturno. Filhos da puta, né? Cadê a honra? Combate, toca de noite. Fode, porra. E aí as tropas Blackfyre são derrotadas. A casa Blackfyre é meio que renegada, mas ainda existe. Até hoje? Blackfyre existe em algum lugar? Hoje? Vamos estabelecer o que hoje, é hoje, né? Vamos estabelecer o que é hoje, né? Hoje é onde a série parou, ok? Então hoje pra gente é o cerco ao Black Castle, né? Sim. Castle Black, tipo. Castle Black. Okay. Então a primeira rebelião Blackfyre não dá certo, eles se fodem todos, voltam, ficam ali nas marcas de Dorne, se eu não me engano. E na segunda, eles se rebelam contra Dorne, mas não deu muito certo, né? Tanto que não existe mais Blackfyre. Na época, Tybalt Lannister. Olha o outro, Tybalt. Tybalt Lannister. Então deixa eu te falar uma coisa, não sei se o Martin viu essa série, provavelmente ele viu. Existe uma série francesa. Por que não? Sim, não, a série de televisão mesmo. E muito foda, diga-se passagem. Ela era do início dos anos 70, final dos 60, início dos 70, chamada Thibault e os Cruzados, que era uma série espetacular sobre cruzadas. E com essa grafia mesmo. Não sei se o senhor Martin viu essa série pra colocar esse nome por aí. Provavelmente viu. Uhum. Então, a segunda rebelião Blackfyre acaba com os últimos pretendentes Blackfyre morrendo. Porque ficou nessa de... Como eles eram legitimados, eles tinham a pretensão ao trono. E como sim, alguns bastardos eram mais velhos que os filhos legítimos, ficou nessa. Será que um rei deve ser um bastardo? Por que não fazer uma limpa, né? É. Então, os últimos pretendentes Blackfyre morrem, uhum, e acaba aí a pretensão Blackfyre. A casa é extinta. A casa é extinta. Então, podcast inteiro sobre a casa Blackfyre. Quando eu ler o Cavaleiro dos Sete Reinos, a gente vai cogitar isso melhor. Sim, sim. Olha, interessantíssimo esse pessoal do Blackfyre, né? Não tem precedente na história da feudal da Terra, né? Legitimar todos os bastardos. Porque bastardo, ele simplesmente era ignorado. Não ignorado, às vezes era até dado uma posição de destaque. Que não mobe pra ele, tipo, funções de castelão, alcaide, ou general mesmo, sabe? Mas nunca um título de nobreza e tal. É porque é tanto vergonhoso você ter um dos seus bastardos em uma posição de destaque muito forte politicamente. É. É vergonhoso, realmente. Vergonhoso. É você assumir, né, um adultério e tal. Deve ser tabu, né? Agora sim. Agora é a Era Tywin. É a melhor parte. É agora. Vamos começar com a Rebelião Rain. A casa Rain, Castlemere. Aquela da música. Rains of... Are you the brother said? Não, não, não, por favor, continue, continue. Não, que eu tô muito mal. Tá. Vamos lá, a cota de arma deles era um leão vermelho no fundo dourado, ou seja, o negativo da casa Lannister, né? É, exatamente o contrário, né? Exatamente o contrário. Agora, vamos lá. A casa Rain era como se fosse a casa Stark? Não, era a casa Rain era vassala da casa Lannister. Sim, mas a casa Stark era a vassala da casa Stark. O quê? Quê? Você acabou... O quê? A casa Stark? Casa Stark. Uhum. Aquele que o Robb executou? A Ka-Stark. Ka-Stark, o que eu falei? Casa Stark. Não, desculpa. Não, erro meu. Falha minha. A casa Ka-Stark está para a família Stark, assim como a casa Rain está para os Lannister? Não, porque a casa Ka-Stark tem laços de sangue, a casa Rain não. É só uma família vassala. É só uma família vassala, que por acaso tem uma cota por de acaso, um leão também. Ah, deve ser no mesmo lance da Guerra das Rosas, que baseou o livro. Eram famílias distintas, né? Com o mesmo selo. É verdade, até porque era um símbolo. Leão é um símbolo meio que universal, né? Leão, grifo. Eu sempre me pergunto isso: como é que tem famílias medievais, casas medievais reais, que conheciam leões no século XII? Aí eu vou pensar Roma. Não, mas vamos lá. Existia leões. Pense bem: leão, juba, aquele leão africano, não leão montanhês. Se você pensar na Idade Antiga, a fauna, ela não estava completamente como é hoje, certo? Ah, sim. É passível que existisse leões até mais ou menos o sul da Europa. Cogita-se. Mediterrâneo. É, porque aí foi. É, Mediterrâneo. Sul da Europa ali. Itália, Grécia. E você não confunde os mountain lions, os pumas, até mesmo tem uma espécie de leão aqui no Brasil. Leão baio, se eu não me engano. Leão baio, é verdade, cara. Se desentende. Leão baio, né? Ele dança pau maneiro. Não, mas pense bem. Se você pensar na fauna como uma coisa dinâmica, né? Então existiu, a área dos leões era muito mais abrangente. Por exemplo, rinocerontes utilizados na Ásia Menor, sabe? Tá. Então, se você pensar nessa faixa, por exemplo, não falando de Westeros, mas a faixa mediterrânea e que vai até um pouco abaixo do Saara, né? Sim. Isso é mais ou menos uma faixa de alguma semelhança climática. Não deserto tudo, entendeu? Sim. Mas uma... Se você pensar, por exemplo... Semelhança de clima, é... Uma semelhança, não é uma equivalência. Mas se você pensar, por exemplo, que a Espanha, território espanhol, tem algumas áreas que são consideradas áridas, e se você considerar a área da Sicília uma área quente, então você tem... É, tanto que se você vê no Poderoso Chefão, vê bem a Sicília, você vê que é um povo bem com a pele olivada, se você reparar bem. O italiano do Sul tem a pele bem olivada. Então, na Idade Antiga, existiam leões... Tá entendendo? Essa memória passou até a Idade Média. Essa memória chegou até a Idade Média. Tanto que, se você pensar o grifo, que é uma mistura de águia com leão. Águia com leão, né? Olha, rapaz. E por aí vai. Faz sentido. E aí você pensa também, Hércules, né? O velo de ouro era uma pele de leão, não, né? O velo de ouro é uma pele de carneiro. Não, mas Hércules. Mas ele teve que derrotar ele teve que derrotar um leão. É. Não é verdade? Por exemplo, você pensa assim: não tem serpentes no. Na Escandinávia, né? Por exemplo, não tem serpente na Escandinávia. Pense bem, né? Uhum. Mas como é que tem a serpente do mundo na mitologia escandinava? Oh. Existia serpente, exatamente. E outra coisa, é uma coisa que você pensar, é uma coisa chamada de irradiação cultural. Em antropologia, a gente fala assim, por exemplo, arco e flecha. Você vê arco e flecha em todas as culturas do mundo. Por quê? Porque é algo universal do pensamento humano. Ah, vou tensionar isso aqui e tal. Pirâmide, alienígena? Muito provavelmente não, gente. É uma forma universal. É uma coisa básica da arquitetura, uma base larga para segurar o peso grande. É o jeito mais fácil de se chegar mais alto. Exatamente. Se você pensar, por exemplo, zigurate, você pensa assim, você pensa até que tem pirâmides, claro, de uma outra forma, né? Até na cultura chinesa, por exemplo. Então, pense no leão como algo até mais universalizado. Mas voltando à Rebelião Castlemere, né? Rebelião Rain. Rebelião Rain. Lorde Rain, ele viu que o Lorde Tywin Tytus, né? Que era o pai do Tywin. E o Lord Tytus era um cara meio fraco, né? Era meio... Era um homem permissivo. Permissivo, indolente, né? Não tinha autoridade nenhuma. Isso. E declarou num torneio de justa que Tytus era um leão velho. Ah, o Tytus é um Zé Mané. O Zé Mané. Isso. E ele tentou que levar a Casa Rhaeny, a ideia, né? Ele tentou elevar a Casa Rhaeny, a ideia que eles que deveriam estar no domínio nas terras ocidentais, que eles deveriam ter primazia sobre as terras ocidentais, já que o patriarca da Casa Lannister, o Tytus, era um fraco. É, isso elevaria a Casa Rhaeny a uma grande casa, né? Assim, ou seja, uma casa Stark, a Baratheon, a Targaryen. Tentou passar. Então, o Lord Rhaeny construiu um salão maior que Rochedo Castle. E não entendam salão não como um salão. Entendam salão como um castelo mesmo, uma fortaleza. Porque vem da Mustering Hall. É um lugar de encontros. É algo que tem na cultura celta, tem na cultura viking, tem na cultura escandinava. É Mustering Hall. Ou seja, é o que a gente chama de assembleia hoje. É um lugar de... Entendeu? É um lugar de reunião. E não pense assim, não num salão na acepção da palavra. Na acepção... Na acepção arquitetônica da palavra, né? Porque a gente pensa assim, hall, só apenas como salão. Hall pode ser um hall pode ser um castelo mesmo, sabe? Com um grande vão que as pessoas vão ali se congressar, né? Então ele construiu um salão maior que Rochedo Castle, comprou joias do Oriente, entenda o Oriente como aquelas terras bárbaras, né? As cidades livres, maiores do que qualquer uma em Westeros, ou seja, passou a fazer ostentação. Então, sorrindo, sentindo-se mais bem vestido do que os outros, o Lord Rhaeny entrou em rebelião aberta contra a Casa Lannister e teve o apoio da família Tarbeck. Aham, que foi extinta também. Foi extinta junto com a família Rhaeny de Castlemere. Não, Tywin, ele pegou nas rédeas dos Lannisters toda a administração e esmagou completamente a rebelião Rhaeny. É, essa coisa do Tytus ser um fraco, ele reflete muito sobre a personalidade do Tywin. Cresceu numa família que era considerada fraca. Então ele... Vocês viram que ele tem esse trauma, né? Sim, ele demarca muito como a minha palavra é a final. Já reparou que ele sempre pontua as discussões, tanto da família dele, e ele pontua muito bem, sabe? Ele pontua muito bem as discussões, ele pontua muito bem as conversas de um conselho pequeno. Você vê que a maior parte das cenas em que ele está, ele dá a palavra final. É. Ele dá uma imposição e revoguem-se as disposições em contrário. E isso gerou aquela canção. Sim, ele é. Pra mim ficou emblemático uma conversa que ele tá tendo no Jaime, com o Jaime. Com o Tyrion. Aquela... Não, com o Jaime. Jaime? Jaime ou com o Tyrion? Não, calma lá. Acho que é com o Tyrion. É com o Tyrion ou com o Jaime que ele está numa tenda de campanha. Ah, isso aí foi com o Jaime na primeira temporada ainda. E ele tá naquelas tendas vermelhas, ele tá depelando um cervo. Uma cena muito simbólica, cara. Muito simbólica do que viria a acontecer com o Robert. A série toda é muito simbólica, porque veja bem, na abertura tem aquelas fitas de metal, uhum, com aquelas historinhas, né? Já pararam pra ver aquelas histórias? Sim, sim. Então elas contam histórias, por exemplo, da Dança dos Dragões. Elas agora contam a Rebelião Blackfyre. E tem uma parte que é hiper poética. É um veado, uhum, atacando um dragão, com um lobo logo atrás do veado e um leão estrangulando o dragão. Sim, porque na Rebelião Robert, o... Posso falar uma coisa sobre essas fitas de metal? Ah. Isso é uma esfera celeste, uns eventos astrológicos também. A gente vê isso na bandeira de Portugal. É aquilo? É para o ensino da astronomia. Vê que passa o sol. O sol é uma flor, né? O sol é uma, tipo um girassol, né? É. E conforme o sol anda, aquelas fitas, né? Aqueles círculos de fita, eles só andam em velocidades diferentes e orbitam entre si conforme o sol anda. Porra! Cultura! E outra coisa, o mapa, a Terra, né? De Westeros, qual o planeta que tem? Não fala, né? Não fala. Não fala. Muito bem, senhor Martin. O planeta... Não, eles não têm conceito de planeta. Eles não têm ainda? Não, então, tem. Então, a Terra, o mapa onde se passa a ação, ele está dentro dessa esfera. Repare bem. Sim. E as fitas só aparecem quando você se afasta da Terra. Repare na abertura. Por exemplo, quando verdade. Você está mostrando o castelo lá se erguendo e tal, você não está vendo as fitas. Quando você sobe, a câmera sobe para ir para outra região, aí você vê as fitas. É verdade. De uma cabeça agora. Então, a Rebellion Rain dá origem àquela famosa canção, né? As Chuvas de Castamir. Uhum. Tem uma letra maravilhosa, né? Quem é você, orgulho, o senhor disse. É. Para quem eu devo me curvar tão baixo? Porra, isso é. É poesia! Porra. Isso é poesia! Porra, e depois, né? Apenas um gato com um casaco diferente. Essa é toda a verdade que eu sei. Tá boa. Você tá com um casaco aí bonitinho. É, né? Porque um tem um casaco vermelho, o outro tem um casaco dourado. Sabe como o casal tem filhos gêmeos, um menino e uma menina? Nem precisa Sim. ser um casal, mas tem dois. Daí pra distinguir, eles compram as mesmas roupas, mas de cor diferente. Sim. Deve ser isso. Deve ser isso. É parecido, né? Agora, eu vou te falar que é praticamente... Ela é tão icônica, essa música, quanto a música da abertura, já reparou? É verdade. Falando nisso, agora, 10 minutos atrás, um amigo meu veio mandar o link da música e falou: caralho, eu só ouvi agora inteira, que foda, não sei o que. Essa esfera que você se referiu com as fitas de metal é uma esfera amiliar. Amiliar, você ficou procurando o nome, é isso? Eu fui atrás do nome, é uma esfera amiliar. Faz sentido. Não, fala de novo amiliar, vai. Amiliar. Tu sentiu? Ou seja, é um mapa. Ou seja, é um mapa solar. Não um mapa solar, um mapa celeste, tá? É uma. Se não me engano, é chinês e foi trazido. Marcou tudo pô. Chinês e foi trazido, já percebeu, né? É, eu vou tentar colocar na show notes alguns exemplos de esferas amiliares. Tá aí no link, foto. Pra que vocês. Vou colocar no link fotos. É nela que você calcula as efemérides. Astronômicas. Foi fundo, hein? É. Fui atrás. Terminando? Olha só, antes de tudo, eu tinha noção do que era antes de ir atrás, hein? Então, vamos lá. Terminando o assunto da música, tem que prestar atenção que, tipo, Rains of Castamir, as chuvas de Castamir, levando completamente a casa Rain. Sim. Isso, em outras palavras, é muito bom. É trocadilho, né? Rain, a casa, e Rain, a chuva. Sim. Now the rains weep on this hall. Agora os reines choram em seu salão. Aquele salão enorme que eles construíram. Agora uma coisa bem boba, olha só. And so spoke. E assim falou, e então assim ele falou, então ele falou. Você pode ver que primeiro é a ofensa no torneio, depois a ofensa da rebelião. Olha, é uma letra muito boa, cara. É uma letra muito boa. E olha, você vê que na música toda não se cita o nome da casa, Casa Rain. Ele fala aquele senhor de Castamir. Que é esquecido. É algo pra jogar nas águas do esquecimento. E ele fala chuvas, dane-se. Mas vamos lá, Castamir hoje. Tá abandonada? Tá abandonada. Porque mas por a decreto... mina foi utilizada até ser esgotada e ficou abandonada. Mas não tem um assim, vou morar aqui. Ninguém. Não virou nenhum forte. É uma senhoria fantasma. Que se tu chegar lá pra morar, aparece um Lannister e corta a tua cabeça. Não, mas veja bem. Que, por exemplo, vamos colocar certos lugares, por exemplo, Cartago. Cartago, Roma invadiu. Não interessou dominar Cartago, embora fosse economicamente mais do que viável. A cidade foi... como é que se diz? Completamente destruída. Terraplanada. E as terras foram salgadas. Não, é que tu também tem depois... que lembrar que Cartago... Também tem que lembrar que Cartago... Ela fez o maior exemplo de todos. Ela humilhou Roma. Então Roma queria humilhar Cartago. Sim, mas a gente vê aqui um caso parecido. É muito recente ainda. Eles não vão ocupar de novo. Eles vão deixar lá mais um tempinho pro pessoal aprender a lição. Por exemplo, as terras onde o Tiradentes nasceu, né? Foram salgadas. As propriedades de Tiradentes foram salgadas em Minas Gerais. Foi um ato muito simbólico. Foram salgadas. A letra... muito boa. Não, e a música mesmo é um tom até triste, né? É né? Deprimente. Engraçado. Canta sobre uma vitória Lannister. Engraçado, olha só. Canta sobre uma vitória Lannister e a música é melancólica. Sim, tanto na versão da terceira temporada, que teve aquele vídeo promocional do Corvo de Três Olhos voando. Uhum. E aquela versão daquela menina, maluca. As duas são uma... voz bem pesada. Eu tenho um problema com aquela menina. Eu também. Ela canta bem, mas eu tenho um problema com ela. Ela canta bem, Ok, ela canta bem. Mas vocês repararam? Puta, cara, eu tô muito polêmico ultimamente. Não, não vou falar sobre isso, não vem o assunto. Não, mas ela fica se perfazendo, cara. Isso me deixa nervoso. Ela fica fazendo caras e bocas cantando, sabe? Tem que ter um atrativo pros... Por seres amantes da mão direita, se é que eu posso dizer isso. Não, não. Porque tem dos canhotos, coitados. Canhotos, porque eles têm que queimar no inferno, pô. Que isso? Isso é polêmica. Isso é polêmico, eu achando que tava polêmico aqui. Isso, né? É polêmico. Temos um cristão católico fervoroso aqui. Pra não, quem não temos, não. Eu sou romano. O romano. Essa coisa com o canhoto vem de Roma Antiga, porque. Porque não. O neném era enfaixado, o bebê era enfaixado com o braço esquerdo junto ao corpo, somente a mão direita livre. Ah, isso aí vem porque se você segurar o escudo com a mão direita, você não protege o coração. É, tá aí, ó. Olha só, dessa eu não sabia. Pois é, cara. Isso aqui. É por causa disso que vocês me chamaram, Pedro. Nós estamos em outro nível, cara. Nós aqui, o Contracast, ele tá em outro nível. Vocês acham que a gente fica fazendo assuntinho de mimimi? Não, aqui a gente tá subindo a barra da coisa. O que é um assunto de mimimi? Dê um exemplo. Ah, cara. Histórias da infância. Melhor não, né? Todo mundo rindo das suas besteiras. Pois é, melhor, cara. Não. A gente pode falar até nisso, assim, em outra ocasião que não esteja. Mas, enfim. É a rebelião do Robert. Vamos falar sobre ela. Então, a rebelião do Robert. Qual o nome do último rei, Targaryen, aquele rei maluco mesmo? Aerys II. Então, pra quem não sabe, o Tywin, ele era a mão do rei da Aerys II. Até ele... que renunciou ao cargo. É, tipo, tinha esse mimimi, né? Muito maluco, sai fora. Não, valeu. O Aerys era maluco. Todo crédito que ia pra prosperidade do reino ia pra Tywin. E o Aerys, puto, não aceitou isso. Sim, mas ele era lelé da cuca. É, mas... Tá, sabe, um rei é que nem o rei do Mr. Bean. Este é um rei, aí ele faz a mímica de um rei. Esse é um rei maluco, ele começa a fazer umas idiotices, né? Esse é um rei maluco botando um ovo, ele tira um ovo de gato. esse rei Targaryen era lelé, cuco, sabe? É, mas ele tinha tanto desgosto por todo mundo dar crédito ao reinado dele, ao Tywin, que ele fez o Jaime guardar real, portanto era um cargo vitalício, ele não podia de assumir o rochedo. Vitalício e celibatário. Ah, isso não tem muito certo, né? Guarda real. Tem um juramento. Você não terá filhos, você não terá terra. Ah, calma, calma. Então não é celibatário, ele é... Você não pode ter filhos. Não pode ter filhos. Pronto, acabou. Tá, você não pode... É, ok. Você pode, desde que não... Enfim, né? Casar é uma coisa, fornicar é outra. Pois é. É, até porque eu não vou falar que são as coisas. Enfim, vamos lá. E sem falar que o Tywin, ele ofereceu a Cersei... Ele ofereceu a Cersei... Para o Rhaegar Targaryen, né? Uhum. Que viria a ser o rei Rhaegar primeiro. Certo. Vamos lembrar, isso não é spoiler nenhum... Tá. Eu contexto. Uhum. Isso não é spoiler nenhum. Vamos lembrar que os filhos do Robert com a Cersei não são filhos do Robert. São os filhos do Jaime. São os filhos do Jaime. Agora, vamos pensar. São os três que são do Jaime? São os três. Nenhum é do Robert. Porque se um fosse do Robert, teria cabelos. Cabelos de filhos. Isso me lembra uma pequena coisinha. Eu lembro que no início da primeira temporada, depois que a Jaime jogou o Bran da janela... Uhum. A Cersei vai falar com a Caitlyn e ela menciona que ela chegou a ter um filho de cabelos pretos. Isso procede? Chegou a ter um filho de cabelos negros. Morreu? Morreu doente. Morreu doente, né? Mas aí, né, fica aberto a interpretações, né? Morreu de doença mesmo. Ou morreu daquela doença que o Martin, né? Enfim. Ou se a Cersei decide pegar e afogar ele. É, pode ser aquela doença martiniana, não sei. Que sim. É uma verdadeira peste em Westeros. Exato. Então, quando começou a rebelião do Robert, o Tywin já não era mais a mão do rei, mas o Jaime era membro da Guarda Real. E eles não tinham declarado um lado pra eles, mas os Targaryen tinham certeza que eventualmente os Lannister iriam se unir. E apoiar... A causa real, né? Os Lannister seriam real. Legalistas. Sim. Porque, olha, os Lannister devem muito aos Targaryens. Muito. Mas o Tywin, orgulhoso, filho da puta, porque como o Jaime é da Guarda Real, o Tyrion não é digno para ser o herdeiro. Ele não tem nenhum herdeiro direto. Se o Joffrey não tivesse batido as botas, iria pro filho do Tyrion ou pro segundo filho da Cersei, certo? Sim, não, e aquele irmão do Tywin. Vamos lembrar que aquele irmão? Bastardo do Hobbit, o Tywin tem, né, três irmãos. É verdade, o Tywin tem três irmãos. Um deles é um que eu adoro, é o Kevin. Kevin Lannister. Muito tão foda, cara. Tanto filho da puta quanto? Mais ou menos. O Tywin, ele orquestrou o saque ao Porto Real. Foi ele que disse: vão lá, estuprem, roubem todos que quiser e você, montanha, acaba com aquela princesa. E o filho da... Sim, e sabemos que o Oberyn não conseguiu. Né? Vamos tocar. A cena, aquela cena cheia de lirismo. Pois bem, né? Aquela cena de explodir a cabeça. Literalmente. Sem dúvida. Mas veja bem, foi explodida, é verdade. Ninguém. Eu ainda tô impressionada que ainda confiem em Lannisters depois desse ataque pelas costas aos Targaryens. Deixa eu fazer outro disclaimer aqui para os ouvintes, tá? A gente tá acabando o assunto. Eu pretendo soltar, para que todos tenham tempo de ver o último capítulo, eu pretendo soltar não no dia de gravação desse, né? No dia de exibição do capítulo, né? Que é o dia 15 de junho. Eu pretendo... Porque o season finale está sendo transmitido agora. Isso, vamos continuar datando mesmo. Isso aí. Vocês, tô aqui pra isso. Vocês estão aqui pra datar o negócio, né? Então vejam bem, esse editor que vos fala, eu vou soltar esse programa na segunda-feira subsequente à exibição do capítulo. Até pra que, né, seja uma despedida do assunto, uma despedida temporária, certo? Né, uma despedida temporária. Quando voltar a exibir Game of Thrones, aí já na quinta temporada, aí nós voltamos a falar, né, das famílias que faltaram falar. Faltou falar da família Targaryen, faltou falar da família Tully, faltou falar dos Baratheon, dos Arryn, faltou falar dos Corvos e de uma série de outras coisas. Faltou falar do Banco de Bravos. Vai ter uma sobre a Guerra dos Cinco Reis, vai ter uma sobre a Dança dos Dragões. Pois vai bem, ter uma então sobre... acontecimento. A gente vai fazer junto com as temporadas, até porque qualquer coisa que a gente venha falar vai depender da outra temporada, porque vai falar já vai entrar no quarto livro, certo? Então a gente já decidiu. No quinto até, hein? Tem uma cena ainda da quarta temporada que é do quinto livro, hein? Porque os assuntos. A cronologia ficou. Não, é que a cronologia dos livros é meio bagunçada, não é? Não, ela não é. Ela não é bagunçada, ela é assimétrica. Ela é assim, assim como, por exemplo, se você lê Tolkien, por exemplo, pra colocar aquilo ali na telona, né, teve que dessimetralizar a cronologia do Senhor dos Anéis pra poder a narrativa encaixar numa coisa linear que é um filme. Um filme, ele tem que ter uma cronologia... Certo, Tarantino? Certo. Normalmente tem uma cronologia linear. No livro você não tem tanto essa obrigação. É que diferente dos livros, comparando os livros com o do Tarantino, o Tarantino, ele faz a cronologia de um jeito que coloca, tipo, então foi isso que aconteceu. Nos livros, se você fizer da mesma forma, ou numa série, você só fica: hã? Então, vejam só, gente, caros ouvintes, nessa entressafra entre uma temporada e outra, a gente vai falar de outros assuntos que são do nosso interesse também. A gente vai falar sobre Star Wars, a gente vai falar sobre Tolkien, a gente vai falar Cornwell, sobre... por favor, Cornwell, vamos falar de outras séries, vamos falar de Dungeons and... a gente quer abrir uma sessãozinha de RPG, a gente quer falar, né, e preencher enquanto Game of Thrones não volta. É isso. Que a gente pede a conta, garçom, e vocês sigam com suas vidas. Cuidado com o leão. In praise, but me, I was always the last in line, a blot in my father's gaze. No cheekbones chiseled on a feline face, no skill or savvy with the sword, But this game we all play is one in wily ways, and sly is this littlest lord. Cruel tricks of romance, degraded by their spite. You snub your cup too many times, you just might feel his bite. Beware, beware of the words I twist. I am small, but my reach is long. And the ravens black against the winter's mist are whispering the half-man's song. They're whispering the half-man's song. Is a blooming orchard with fruit so juicy and ripe. With a clink of a coin, loose the lion's loin, play a tune on the half-man's pipe. In the arms of a whore I made a promise, sinking deeper into danger every day. Cut through all their shit with a brazen whip, molding puppets from their minds of clay. I'm no man of honor, myself is my true king. But somewhere deep within me, the bells of conscience ring. Beware, beware of the words I twist. I am small, but my reach is long. And the ravens black against the winter's mist are whispering the half-man's song. They're whispering the half-man's song.